fazendo milhões de versos como os cordelistas. Deixo a oposição de bigode na pista, fazendo rima no improviso como um bom repentista. Enchendo a vista de quem como eu enxerga um passo à frente, botando rima em embrulho e dando de presente. Faço o melhor de mim para ser coerente e faço o dobro pra ver quem me ouve contente. Se você quer o bem, eu quero igualmente. Se você quer brigar, aí já é diferente. É um pra mim, dois pra você, será que compreende? Diz o ditado, respeito é bom, conserva os dentes. Então não invente, sem neurose, sem caô, guardando mais informação do que um computador. Tento transpor o que eu acho importante, informação que na real vale mais que um diamante. Irrelevante pra sociedade capitalista, é sem valor, sendo que meu nome não tá em rádio ou revista. Aí é duro manter, viver e ser realista. Triplica o caminho percorrido pra qualquer conquista. Não vem na minha mente, galgando o futuro na vivência do presente. Influente, sei lá, uns 5 gatos pingados param pra me escutar e comentar. Aí, cê viu lá a nova rima do Leandrão? Ah, eu gravei na fita, é claro, mas eu quero seguir bom. Então, não preciso de muito e me sinto honrado por ter quem me apoia e cola do meu lado. Honrado por compartilhar o fruto da amizade. Honrado, me sentindo realizado. Honrado por sobreviver com toda dificuldade. Honrado, na voz do crânio bem representado. Obrigado. No princípio a dor, enfim a conquista. Rime a vitória, insista. O bom compositor na rima é agressor, estraçalhando na mente, no bom som novamente. Como poetas, na arte de rimar, fazendo algo que você possa gostar. Se não gostar, magoado, jamais ficar. Pois na rima, somos progressivos, políticos, agressivos, bandidos. Se progredindo, você vem comigo nessa. Porque bom é a prosa e a conversa. Vem nessa, que é bom demais e mais eficaz. Nos acompanhe, não fique pra trás. Na rima Leandrão me inspirou. Agora sou poeta e compositor, mostrando que é possível ser feliz em meia guerra, não perder a diretriz. Aí o que diz, o que você me diz? Os poucos que curtir vão gostar do nosso som e vão até pirar. Leandrão, dos mestres na arte de rimar. Vai lá, vai lá, rimando e compondo, enfatizando a vida como os grandes poetas. Bem, a nossa ideia é essa, faça parte desse time. Entre no jogo, se gostou do nosso som, satisfação em dobro. Satisfação em dobro é saber que tem pessoas que apoiam o nosso som.